bom. Vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom. Ritmo frenético, se ligou, véi. Falou pra mim que o rap não ia dar, mas deu e tô aqui seguindo minha rima, contrariando sua baixa estima. Só vai pensando que tá bom, você na quebrada, embriagado com a cara na cachaça. Pare, pense, vê que não tá bom, cara. Olhe pra trás e vê sua caminhada. Nada, multiplicando é vala. Não é bacana se levar na cara, é palha. Cê tá ligado que é palha. Andar na quebrada só deixando falha. Fala bem, gíria de ladrão, tudo bem. Na prática, cê vai vendo quem é quem que tem disposição pra trampar na correria. A força de vontade 24 horas por dia. Dói quando você não quer me ouvir, quando meu rap não causa efeito em ti. Chicoteado você fala que tá bom, só que não tá bom. Sangue bom, vejo o irmão de menor na quebrada achando que é bom ser mala. Vejo a mãe chorando na calçada com a filha violentada. Vamos se unir e parar de ver e se acomodar. Não quero ver sangue jorrando na nossa quebra. Vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom. Vai, vai, vai, sangue tá bom. Derrame na droga do bar. Então vai, vai, vai, sangue tá bom. Caminhada na quebrada, só vejo falha, falha e mais paradas erradas. Não dá pra viver assim desse jeito, irmão. Tem que ser certo pelo certo, sem correria pro céu. Pra adiantar os pivetes que estão crescendo, pra que cresçam longe do crime, do ódio e do sofrimento. Então vai vendo, parceiro, que há muito tempo eles vêm humilhando, maltratando, escravizando. Também nas ruas observando impunidade, injustiça, no ódio agressivo nas cenas da polícia. Cê é realista, me diga, só vejo caos, regresso secreto, boca e beto, os correria em protesto. Oh, vai pensando que tá bom, vai pensando que tá bom, vai pensando que tá bom, vai pensando que tá bom, vai pensando que tá bom, vai pensando que tá bom, vai pensando que tá bom, vai pensando que tá bom, vai pensando que tá bom, vai pensando que tá bom, vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom, vai pensando que tá bom, vai pensando que tá bom, vai pensando que tá bom, vai pensando que tá bom. Vai pensando que tá bom.